208, obrigação. Tenha uma boa semana, irmão. Já sei, será. Salvador, bom dia novamente. Bom, 233, decolando o sexto. Bom, 233, bom dia, contato mandando a decolagem. Vou para o nível 360, via Arbona. Via Arbona para 360, bom, 233. Todo voo na 755, com identificação, deixa via bom para 422, posite no 015. Agora, é 1-2-6-0, alternado 1-2-8-8. Está autorizado para conquista, nível 180 e a rota do plano. Decola da pista no zero, curva direita, perfil da árvore 1, após a árvore 1, boa, eleva o piloto, pilou a conquista. 5244 para responder e o controle no 208. Just Sobrado, chame, já autoridade, né? Chame pro táxi. Sempre o CIP acabou de entrar em contato conosco, solicitou que a sua regulagem fosse só a partir dos 40. O Wi-Fi alguns minutos parou, aí o céu pushback. Argentina 1911, contact number 610, frequency 128.35, Canada 1200.1. Argentina 1911, contact number 610, frequency 128.35, Ecuador frequency 125.1. Para o Roberto, acho que eu te autorizado no horário módulo 2, cheio pro carro.

Polo 755, Prato Guarujá, todo autorizado, pista no zero. Temperatura 00 graus, no zero norte. Vive na 10, 7. Autorizado via Fátima 1, Tatsue Índia, Montespera, chame pronto, ajuste no 0116. Fique atento, a aeronave da Gol parqueando no 5. Thank you. 4-1, chama controle 1-2-0, 8, pois é, gente. Controle 1-2-0, grato, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Bona 759. Bona 759, contato radar, 3-0-0-0. Livre ascensão 3-0, direto, Lida, Bona 759, grato. Ponte, ponte, nada enquanto captura 1-7. Chame o controle a frequência 1208 assim que bloquear a praia de buraquinho. Vou parar o controle a casa do controle por aqui, encerra o plano. Linha 312, esse é o controle de Salvador, essa é a identificação. Vou comparar o nível 060, visto no 016, e o capitão. Por o Zé, a gente está usando o 0 no meio para a referência, por sinalização. meia, é Pantanal, Serra do Pé. 3 no solo 5-5, direita, taxi Eco, chama o solo agora, sequência 1-2-1 na mesma nave. 3, completo de aproximação, chegou em 1 no 8 de final. Direito via Foxtrot, libera a pista e chama o solo frequência 121 nesse momento. Libera a pista via Foxtrot,